Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Inventores de Memórias. Um programa para conversar com pessoas que se dedicam a deixar muito vivas as memórias de seus territórios. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Como anda a vida por aí? Espero que vocês estejam bem dentro do que podemos chamar de bem, no meio de toda essa confusão, tristeza, surrealidade, distopia, brincadeira de mau gosto que a gente está vivendo. Enfim, espero que vocês estejam com saúde, física e mental, e que estejam conseguindo se cuidar. Sabe, fazer esse programa de rádio nesses tempos, participar da construção desse projeto, em alguns momentos é um tanto confuso. Fica parecendo que a gente não está sacando o que está rolando no mundo, em especial no nosso país. Eu falei isso na semana passada e repito. A gente acredita que ouvir o que essas pessoas têm para nos contar é uma ferramenta poderosa para abrir caminhos na mente e coração, para conhecer outras formas de atuar no mundo. Chegamos então ao terceiro episódio inédito dessa temporada, com Ramon Matheus Bortolozzi e Bruno Oliveira. Os dois vão juntar trapos e histórias do acervo Bajubá, acervo voltado para preservação, salvaguarda e instigação historiográfica da arte, memória e cultura LGBT brasileiras. Além disso, eles vão trazendo fragmentos das suas próprias trajetórias pessoais para todos que adoram um amor inventado. A memória tem cheiro, textura e gosto de café velho. Abra sua escuta e vem com a gente saber dos dois como falar de história, de memória, buscando caminhos próprios. A ideia é sempre começar com vocês se apresentando. Então, a gente quer saber quem é o Bruno, quem é o Ramon, na ordem que vocês quiserem. Vamos lá, então. Eu vou tomar a frente, Bruno, mas se você quiser, vai me interrompendo. Meu nome é Ramon, eu sou bicha, sou psicóloga. Acho que sou da velha guarda do acervo Bajubá, desde o começo da fundação em 2010. Sou curitibano. Estou radicado em São Paulo já há uns 6, 5 anos, envolvido com essa cidade de uma maneira incrível. E o acervo, na verdade, ele começa dessa paixão que a gente tem, mas não aqui em São Paulo, ainda em uma ponte aérea entre Curitiba e Brasília, no começo. E aí, eu acho que... Eu sempre me apresento também como essa velha guarda do acervo, porque vem de uma dessas minhas também identificações com a memória, né? Eu me descobri quem eu sou também quando eu fui encontrando essas pistas da memória LGBT via o acervo. Bruna, se você quiser se apresentar. Oi, meu nome é Bruno. Eu sou educador e artista visual. Eu atuo em um monte de lugares, mas hoje basicamente na Casa 1, que é um espaço de acolhida para jovens LGBT que foram expulsos de casa. Então, hoje eu estou aqui falando da Casa 1, e provavelmente vamos escutar muitos ruídos e barulhos desse espaço, que é um espaço atravessado por um monte de coisas. A Casa 1, além de um centro de acolhida, é também uma clínica social e um centro cultural aberto e gratuito para todo mundo. No centro cultural fica também o acervo Bajubá, aqui no andar de cima, E é também a partir de onde a gente manuseia esse acervo, onde a gente também trabalha com ele, e a partir dessa presença aqui também é o meu contato com o acervo, que é muito mais recente do que de Ramon, que está aí espanando poeira em sebo do centro já há muito tempo. Eu também trabalho num outro espaço que chama Jamac, que fica na zona sul de São Paulo. Que é um ateliê aberto também. Vocês já falaram um pouquinho nessa apresentação de vocês, mas começa a falar um pouco mais, Ramon, para a gente, o que é o acervo Bajubá? Então, Então, o Acervo, ele é um projeto que começou em 2010, na verdade, de uma mistura, de um encontro entre pessoas que colecionavam itens LGBTs, isso desde, né, coleção de pornografia, revistas, livros de literatura, o encontro entre pessoas ativistas LGBTs, que estavam naquela época no movimento, né, debatendo a questão estudantil, debatendo o cenário político de 2010, está falando daquele cenário do Fora Feliciano, né, e também tentando resgatar um pouco de qual era a história política das nossas comunidades. E, em terceiro lugar, uma galera que estava na universidade, tanto pensando o que, que era, né, pensar o que, que é a formação da cultura LGBT nos currículos ou nas várias formações que tem na universidade, ou encontrando vestígios nas suas pesquisas também, né? A gente tem várias pessoas que acabaram entrevistando, fazendo contato com a galera do movimento homossexual brasileiro, como chamava nos anos 70, 80, e pegando vários materiais. Nesse caldo de conversa e debate, meio que se originou o que é o Acervo. Eu sempre brinco para explicar o que é o Acervo falando do nosso primeiro encontro, né? Que foi aquele estopim de vamos começar esse projeto. E isso aconteceu no Antiquário. A gente encontrou um quadro muito interessante, que era um nanquim, com uma cena de sexo oral lésbico, né? No canto de cima superior, nessa cena de nanquim, estava escrito quarta ilustração do Eu Sou Uma Lésbica. Para a época, eu nem conhecia tanto, é uma obra clássica da Cassandra Rios, que é uma das patronas do movimento lésbico brasileiro, né? A autora maldita da literatura durante a ditadura militar. Naquela época, super pouco comentada, ainda bem que na última década a gente começou a pesquisar mais, né? E no outro canto, havia a assinatura do Darcy Penteado, né, datando de 1980. O Darcy já era uma figura que eu conhecia um pouco mais, ele também é um dos patronos viados da comunidade LGBT, um artista plástico, super renomado, foi um dos fundadores do Lampião da Esquina, ele fez uma exposição homoerótica em 1949 aqui em São Paulo. Né? Na edição zero do Lampião, ele fala que um dos maiores desejos dele era fundar um museu homoerótico no Brasil. E foi super interessante a gente ver nesse quadro de nanquim, todas as minhas amigas lésbicas falam claramente desenhada por um viado, porque ela estaria chupando um umbigo e não clitóris. Mas desse encontro entre essa obra que reunia, né, o Darcy e a Cassandra, foi meio que um estopim de falar o que é a memória da nossa comunidade. Né? Um dos grandes artefatos, né, um objeto de memória de tanto valor para a nossa comunidade, estava perdido em um antiquário, cheio de fungos, ainda no estado de preservação horrível, e para a gente foi meio que esse estopim de se a gente não for atrás enquanto comunidade, nossa memória vai se virar poeira, vai sumindo dentro desses sebos antiquários, leilões que a gente foi encontrando. E desses vários desejos militantes, colecionadores, artísticos, acadêmicos, meio que em 2010... e mais aprofundadamente em 2013, a gente foi nesse ímpeto de colecionar, de coletar itens, né, para que eles não fossem se perdendo. E nesses encontros com esses vários itens que a gente foi encontrando, a gente via outras coisas, outras narrativas da nossa história que a gente nunca tinha ouvido falar. Uma das revistas que a gente encontrou, chamada Jornal do Gay, falava da comemoração do primeiro dia do gay aqui em São Paulo, em 78, seria o dia do nascimento do Oscar Wilde. Eles, desse grupo chamado Círculo Coridão, que reunia 5 mil gays, nos anos, em 78, aqui em São Paulo, eles propunham a bandeira gay ser o Círculo Coridão do Gide. E a gente foi encontrando, nossa, aonde está essa história, né? Como a nossa história está totalmente pulverizada. E fomos encontrando vários vestígios disso, né? Um dos achados desses primeiros anos foi a capa da Ivaná, uma artista transformista da década de 50, que foi uma das mães da arte travesti no Brasil, da arte transformista no Brasil, ao qual naquela época também ninguém referenciava, e através disso meio foi se constituindo o que é hoje o Acervo Bajubá, que acaba sendo desse ímpeto de colecionar, dessas coleções que todas nós LGBTs temos, né, desde muito cedo, né, dessa coleção da Ana Carolina, da Madonna, a gente vai juntando esses fragmentos e consegue talvez narrar outras formas de entender nossa história. E isso... O Acervo já completa mais de uma década, a cada momento ele foi se reconfigurando, tomando novas caras. Né? Hoje a gente é um projeto de salvaguarda, de preservação e de difusão da arte da história LGBT brasileira. A gente quer tentar narrar novas histórias e, principalmente, conseguir construir narrativas dentro das nossas comunidades. E foi desse ímpeto que, já em 2018, em 2017, a gente conversava, a gente se casou muito bem com a Casa 1, que é o que o Bruno vai trazer. E nessa sedução também com a Casa 1, o Bruno também acabou entrando no acervo e trazendo novas perspectivas. É, eu atuo na Casa 1 dentro do Centro Cultural, né? E acho que trazer o acervo para cá, para a gente, era uma coisa que fazia muito sentido, faz muito sentido. É, e me vejo no encontro no acervo muito com um desafio, que fazer esse acervo ter sentido dentro de um espaço comunitário, assim, né? Então, qual que é a diferença de ter um acervo que está dentro de uma instituição, enfim, pública ou privada, mas de uma instituição que tem outras diretrizes de presença, de existência, de permanência, de acesso, e um espaço como a Casa 1, que é um espaço que eu costumo falar que não é uma escola, não é um centro cultural, não é um museu, não é uma UBS, não é uma praça, não é nada disso, mas é tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que significa ter esse acervo dentro desse espaço e como é que a gente faz ele ter sentido para as pessoas que usam ou que acessam esse espaço, né? Então, mais do que reconhecer essa história, a gente precisa também fazer uma mediação dela e pensar em mediações possíveis dessa história para que as pessoas também façam sentido e não seja só um montão de livro empilhado, né? Porque uma estante cheia de livros é uma estante cheia de livros, mas ela pode ser muito mais do que isso, né? Então, eu acho que o mais legal do acervo estar aqui na Casa 1, que eu tenho achado muito interessante, é justamente pensar como é que a gente faz, como é que a gente sacode essa estante para ela fazer, para esses livros, para esses materiais, fazerem sentido para as pessoas que passam por aqui, que vivem por aqui, que vivenciam esse espaço. Enfim, acho que isso é uma coisa que atravessa o meu trabalho e minha aproximação com o acervo, né? Acho que tem uma história muito legal que eu vou contar, que é de uma primeira aproximação do Raymond com a casa, que foi uma conversa palestra sobre a história do movimento LGBT na cidade de São Paulo, algo assim, num evento no período de junho, né, durante essas celebrações do orgulho. E eu lembro de algumas moradoras e moradores da Casa 1, na época, estavam assistindo, estavam todos quase dormindo, porque... É isso, né, gente? A aula de história é uma coisa que ela às vezes é difícil mesmo, né? E aí, Ramon começou a falar do banheirão, começou a falar desses lugares na cidade em que as pessoas fazem banheirão e dos lugares de pegação e do autódromo e de outros lugares que são históricos de pegação na cidade de São Paulo, né? Então, e aí, nesse momento, todo mundo acordou, porque todo mundo tinha uma história para contar de um banheirão, todo mundo tinha vivenciado um banheirão no terminal, sei lá, no terminal Bandeira, ou no Extra da Brigadeiro, ou em qualquer outro lugar da cidade, que se conectavam com essa história. Então é muito interessante como o acervo, ele pode propiciar, inclusive, esse reconhecimento, esse nosso reconhecimento como agente, como participante, como atravessado por essa história, como agente atravessado por essa história, a partir de outras formas de contar, né? Então, como é que a gente conta essa história, para quem a gente conta, com quem a gente está falando, como é que a gente reconhece esses elementos, como é que a gente também reconhece as pessoas com quem a gente quer conversar, né? Enfim, nada contra a Paula, Ramon, foi ótimo. Não, eu acho super interessante esse teu relato, Bruno, que eu lembro da cena que eu estava trazendo um documento da medicina legal de São Paulo da década de 30, que falava, né, onde os pederastas passivos estavam na Pauliceia. E aí, entre esses locais, estava o banheirão da Luz, porque o banheiro da Estação da Luz, na década de 30, era a pegação dos pederastas passivos. E foi meio nesse encanto de... Alguém falou, eu já frequento a Luz, mas não tinha banheirão lá. E começaram a relatar isso. E foi super interessante porque tem esses mapas, né? A gente acabou desenvolvendo outros espaços, uma geografia, quais os locais que a nossa comunidade está em São Paulo, e as pessoas às vezes passam no dia a dia e não reconhecem. Então a gente tem um dos marcos, que é o Ferros Bar, né, que é onde dizem que aconteceu o Stonewall brasileiro, protagonizado pelas lésbicas, pelas sapatonas. A gente passa na frente, é um prédio que não diz nada pra gente. Todo mundo que estava naquela encontro passou lá na frente. E aí a gente vê, né, o quanto essa memória está não só naquelas estantes de livros, mas na própria cidade. Né? A gente não tem acesso, a gente não tem esse vínculo ainda com a cidade através desses olhos das pessoas LGBTs. E aí, como é que estão sendo as ações, assim? Vocês falaram aí dessa aula. Que coisas que vocês estão fazendo para sensibilizar o público, para tornar esse acervo acessível e usado? E, né? Acho que a primeira ação que a gente pode mapear, nossa, foi a questão da difusão, né? Isso acho que data em 2014 ainda, de você conseguir colocar em plataforma online o que existe no acervo, né? Então, o que a gente foi coletando, o que é possível se pensar, e nesse processo de digitalização a gente passou também a poder distribuir principalmente algumas boletins e algumas revistas que a gente via que o pessoal não tinha acesso. Muito inspirado no que foi o Grupo Dignidade na digitalização do Lampião da Esquina, a gente começou a fazer isso em 2016 já, a digitalização do boletim Xana com Xana. Então, a nossa primeira preocupação, ainda antes de ir para Casa 1, era conseguir digitalizar, fazer essa difusão, né? Já que naquele momento a gente estava sem sede. E, além disso, a gente teve uma resposta muito positiva a isso, né? De vários grupos começarem a ver, grupos lésbicos perguntarem, a gente pode reproduzir, a gente pode usar isso em outros espaços? E foi mais ou menos esse nosso estopim de dar as caras, né? Além disso, a gente, desde aquela época, também fazia alguns cursos de formação, tentava fazer na academia e fora da academia. Uma iniciativa muito legal foi no processo de reescrita da nova edição do Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Ele procurou a gente para a produção da iconoclastia, de algumas imagens, né? Principalmente da memória lésbica. E foi nessa ponte que a gente começou a entrar um pouco no cenário de produção cultural daqui de São Paulo. E foi interessante que isso estabeleceu pés para a gente dialogar com o Museu da Diversidade, para fazer cursos lá dentro, participar de exposições com nosso acervo. Exemplos dela foram a própria exposição do Devassos no Museu da Diversidade, foi a exposição do Memorial da Resistência LGBT na ditadura, está sendo agora uma exposição no Moreira Salles sobre arte travesti transformista, em São Paulo da década de 70, e agora uma exposição da história da AIDS no Brasil. Para além desses cursos, que ainda o Bruno sempre fala que chama cara muito acadêmica, a gente começou a fazer outras ações também, para tentar dialogar com novos espaços. Acho que entre elas, veio muito durante o período da pandemia, de repensar novas formas de difusão. Acho que o Bruno pode aproveitar o ponto para falar de outros projetos que a gente vem fazendo. Eu tenho uma coisa que eu acho super interessante, que vem muito da experiência da Casa 1, que é justamente pensar em como a gente pode falar sobre o mesmo debate, sobre o mesmo tema, de formas diferentes. Assim. Isso sempre foi uma coisa que a gente tentou fazer muito na programação da Casa. E nesse exercício de aproximação da Casa 1 com o acervo, a gente tem pensado muito isso, né? Então, como é que a gente, por exemplo, pode falar sobre história do movimento ou essas histórias possíveis de um movimento LGBT a partir de outros lugares, a partir de outras formas ou outros tipos de conteúdo, né? Então, uma coisa que a gente fez esse ano que foi super legal é o podcast Passagem Só de Ida, que é um podcast que a gente terminou a primeira temporada, agora estamos um pouco respirando, que foi uma experiência super nova para a gente, e foi um podcast com 10, essa primeira temporada tem 10 episódios de histórias de pessoas LGBT que se mudaram para a cidade de São Paulo. Então, como é que a gente, um pouco um exercício, como a gente consegue falar sobre essa cidade, sobre essa experiência de cidade, sobre ser LGBT nessa cidade, sem também criar, isso é uma coisa que é super importante para a gente, sem criar uma espetacularização sobre a violência, sem condicionar também essas pessoas a uma história de violência, de homolesbotransfobia, né? Então, é super interessante porque o Passagem a gente fez com muita preocupação de contar histórias de pessoas LGBT a partir da própria desejo, da própria vontade de, sei lá, mudar de cidade, de mudar de casa, de contar, enfim, a história em primeira pessoa mesmo, né? Então, e no meio disso, a gente vai costurando com algumas coisas do acervo, né? Com tanto materiais do acervo, quanto também alguns pequenos trechos que as entrevistadoras e entrevistadores acrescentam ou contextualizam essa trajetória, né? Então, isso para a gente é uma forma, por exemplo, de pensar outra via de acesso para o acervo, né? Uma outra iniciativa que a gente começou no ano passado e que, se tudo der certo esse ano, a gente continua, foi o Laboratório de Memórias, que é uma série de aulas, atividades sobre práticas de arquivo para pessoas LGBT. Então, como é que a gente... Eu costumo falar que meu público específico desse projeto, meu público de desejo, é a galera que tem recorte de revista da Madonna guardado numa pastinha em cima do armário. Que é o mais legal, assim, porque quando a gente pensa a população LGBT, a gente está pensando em um acervo que a gente não vai encontrar em lugares oficiais. Como o Ramon bem falou, assim, vai encontrar num quadro lá encostado no sebo, numa parede cheia de mofo. Então, essas histórias dos movimentos e das pessoas LGBT, a gente vai encontrar em muitos lugares, e muitas delas vão estar guardadas numa caixa de tênis em cima do armário, assim. Então, como é que a gente lida com esses acervos que são muitas vezes individuais, né? Como é que a gente também cria processos fáceis de entender, o que as pessoas possam acessar ou se relacionar, para lidar com a própria história também, né? Então, o que eu faço com essas fotos que estão ali guardadas? Como é que eu organizo? Como é que eu limpo? Como é que eu posso dar um nome para isso? Isso é um acervo? Ou as minhas memórias que eu tenho da minha cabeça? Como é que eu posso também gravar essas memórias em áudio, por exemplo, e isso virar um acervo de memória, assim, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal também, que a gente tem pensado muito, especialmente nesse contexto de pandemia, como é que a gente, que muitas pessoas têm olhado mais para dentro de casa e olhado mais para as coisas que tem em casa, como é que a gente pode, às vezes, reconhecer esses itens que estão ali e, às vezes, reconhecer neles um pedaço de história importante para outras pessoas, né? Então, isso também é uma frente que para a gente é super importante, né? Todo mundo tem um jarro que foi de alguém, que veio, chegou na gente de algum jeito e que pode contribuir, ou uma foto, um postal, uma carta, uma famigerada pasta de recortes da Madonna, que pode contar um pedaço de história, né? Então, isso eu acho que é uma coisa super legal também. Enfim, que mais, Renan? Acho interessante... Acho interessante você trazer isso, porque isso também muda um pouco do que a gente via das outras instituições de memória LGBT, né? A gente tinha em 2010 algumas referências. Tinha o AEL, lá do Unicamp, que era um núcleo que reuniu muita documentação do movimento homossexual. Então, o Somos entregou o acervo deles, o Grupo Gay da Bahia, o Triângulo Rosa. Então, era uma coleção de vários documentos do movimento organizado. Por outro lado, a gente tinha... o acervo do Museu da Sexualidade, que depois, hoje em dia, constitui o CEDOC Luiz Monte, que estava sem acesso quase nenhum, mas também tinha muito isso da memória do movimento. A gente queria, na verdade, construir um acervo um pouco diferente, que não falasse só de política, senso estrito, mas de cultura, né? Então, o que o Bruno acaba falando é o que constitui nosso acervo não são só documentos e livros, acaba sendo... uma vasta coleção de materiais que vai de ingresso de show de travestis, vai de camisetas do movimento, vai de figurinos, vai de indumentárias, vai de LPs, vai de pequenos CDs, vai de jornais, vai de coleção de recorte de jornais de algumas pessoas na época da AIDS. Isso traz uma gama um pouco diferente da gente lidar com a ideia de arquivo. A gente não quer que seja um arquivo fechado, mas a ideia de coleções, afetos que as pessoas foram colecionando, foram coletando no seu dia a dia, enquanto isso impulsiona formas de afetar a gente como comunidade. A gente quer que a memória esteja viva e não trancafiada em várias prateleiras ou em vários... né, o que a gente via que as instituições até então tinham. Então, o que a gente busca hoje... Várias Então, o que a gente busca também é, embora a gente tenha pessoal que ajuda a gente, profissionais de conservação, profissionais, né, da museologia, da arqueologia, a gente vem de outro local, né, a gente vem de um local comunitário mesmo, né, de valorizar as nossas coleções. E isso é interessante que nessa mistura de vários materiais, a gente encontra potências tão grandes que vai desde uma coleção do Lampião da Esquina, que é uma memória mais oficial, a pequenas cartas de pessoas mesmo. E isso possibilita a gente ler várias temáticas também, isso desde a pornografia, a parte médica, a história da AIDS, a memória do movimento LGBT, do movimento lésbico, a questão da literatura, da música. Isso cabe vários caminhos possíveis da gente navegar nessa memória. Tem uma coisa que é também que eu acho muito legal, que é como é que a gente... É o desafio de tentar contar uma história, e é uma história, às vezes, do Brasil, uma história de São Paulo, uma história desse bairro, a partir de outras histórias, de outras vozes, de outras pessoas, né? E eu acho que isso é super interessante quando a gente pensa nesses arquivos pessoais, inclusive, ou em acervos que ficam em espaços comunitários, né? Como é que a gente pode, às vezes, disputar uma história oficial de um território? A gente está aqui no Bixiga, né? Na Bela Vista, que é uma grande estação de faca pela história desse lugar, né? A gente tem um monte de histórias nesse território que são uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e tem sempre alguém tentando disputar uma história homogênea desse lugar, né? Então, apesar da gente estar aqui já tem 4 anos, esse território, ele tem uma larga história com a população negra e afro-brasileira, tem uma larga história de população nordestina, a gente tem também pessoas LGBTs, a gente teve a Brenda Lee aqui do lado, com a Mansão das Princesas, a gente teve um monte de outros lugares, o próprio Teatro Oficina, é um espaço de muita disputa de história. Eu acho que, inclusive, o acervo estar aqui nesse lugar também é uma coisa, também é bastante interessante nesse sentido de pensar que a memória é uma disputa constante, né? E que visualizar, pensar nesses acervos e pensar nesses fiapos de história que a gente pode costurar juntos e que podem construir outras imagens, outras narrativas, é uma coisa bastante importante, assim. É isso. Acho que o Bruno traz uma coisa que é importante também ser falado, né? Tô aqui eu e o Bruno, duas representantes, duas bichas ursas, mas o acervo é também composto de várias outras pessoas. E é importante que nessa construção a gente tenha essas várias narrativas, né? Então a gente tem outras companheiras e companheiros que tentam construir novas histórias a partir de um olhar LGBT mais negro, como o Will tá fazendo, histórias que pensam uma memória trans, uma memória travesti, que até então a gente tinha grandes clássicos como Devassa no Paraíso, que foca muito mais na história masculina do que numa história de mulheres lésbicas e bissexuais ou de pessoas trans. A gente tem a Maria trabalhando com a memória das mulheres bissexuais no Brasil, tanto do movimento como a cultura, que é extremamente apagado, né? Várias vezes a gente trabalha com essas memórias mais oficiais, homossexuais, masculinas e femininas, mas a memória de quem era desbundado, quem rejeitava uma identidade a partir dos anos 90, vai construindo essa identidade bissexual, trazendo várias referências como Gabeira, né? Como o Raul Cortez, como a Leila Mikulis, várias figuras bissexuais extremamente apagadas hoje em dia. Isso são formas de falar que a história também é sempre parcial, né? A gente está tentando trazer mais pessoas para contar outras versões de outros locais, né? A memória LGBT ainda hoje é muito contada através das bichas brancas, ou dos gays brancos masculinos, né? No acervo a gente busca, nesses vários fragmentos, ser o mais diverso possível. Então, a preocupação não só ética, mas estética, né? Na ideia de que cada uma dessas pessoas constrói outras formas de memorialização, de rememorar. Isso, inclusive, é uma das homenagens que a gente traz com o Bajubá, que é, né, se fala de uma linguagem popular, o dialeto, que vem das travestis, e travestis não brancas tradicionalmente frequentadoras de terreiros, e que trazem uma outra noção de corpo, trazem uma outra noção de memória, né? De como trabalhar com a nossa cultura, né? Cultura como ato de cultivo, de semear e produzir comunidade. é através dessas várias visões que a gente busca também quebrar uma ideia que existe uma única história, uma história que até hoje se conta que nasceu em 78 com o movimento e foi crescendo, crescendo dentro de uma ideia de direitos. Não, as histórias são muito mais diversas, né? Sim, e aí nesse sentido, Bruno, talvez também seja interessante se você pudesse comentar como que é esse movimento, como que ele caminha junto, esse movimento de, por um lado, olhar para o passado, para o que existe e também para o que foi silenciado, né, para o que não existe. E, em paralelo, também como se fazer esse reconhecimento e essa sensibilização das pessoas, dos acervos que elas têm, né, dos seus afetos, dos objetos guardados, e também daquilo que não é guardado, dessas memórias, né? Como que é caminhar com o acervo tendo esse olhar para esses dois sentidos, né? Para um sentido do passado, mas um sentido que está também olhando para o presente, né? Eu acho, Juliana, que isso é um desafio gigantesco, porque ele tem a ver não só com a gente produzir ou pensar essa mediação com o público, mas também com nós mesmos, assim, né? Como nós, como colecionadoras e colecionadores, pesquisadoras e pesquisadores. Então, como é que a gente começa a falar de memória de outros jeitos, né? Eu acho que um dos desafios gigantescos é esse. Como é que a gente fala de memória e de história sem ser a partir desse lugar, por exemplo, de uma coisa que está no pedestal no museu, né? Acho que até quando a gente pensa na esfera da arte, às vezes a gente pode até puxar um fio que é interessante, assim, que é de pensar esse objeto que está lá no museu sem uso, que perde muito, às vezes, do valor mesmo dele estar dentro, junto das pessoas, né, rodando, sendo utilizado, sendo manuseado. Então, acho que uma das coisas que é muito legal, que faz o acervo ter uma grande importância aqui no espaço comunitário, é essa possibilidade de manuseio, de acesso, de contato, de pegar mesmo uma revista e ver que aquilo existe, né? Pegar com todos os cuidados, tá, Ramon? Não se preocupe, não estamos pegando em nada sem luvas. Mas é muito legal que isso exista, né? Que isso existe essa possibilidade de manuseio de um objeto que é reconhecido como de museu, mas que ele também me pertence, né? Que ele também faz parte da minha história, né? Que ele também é meu. Então, é muito legal que isso fique dito, que a presença de um acervo, que o acesso a um acervo, eu acho que é um primeiro dispositivo muito importante para a mediação e para o entendimento da história, né? Para o entendimento de uma história que é viva, que está presente, que também sou eu, né? Acho que esse processo também de valorização, de contar histórias, de escutar histórias de outras pessoas, de entender como elas também se atravessam, para a gente é fundamental. Assim, o Passagem Só de Ida foi um super aprendizado para todas e todos nós, assim, porque foram essas entrevistas que a gente começou com esse disparador, né, do entrevistas com pessoas que vieram, pessoas LGBT que se mudaram para São Paulo, e elas foram para a gente produzindo outros sentidos super interessantes, assim, de pensar as questões de encarceramento, de pensar as questões de memórias de LGBTs que passaram pela ditadura, de grandes temas que, se a gente fizesse uma fala sobre uma grande mesa sobre encarceramento, a gente não teria a complexidade dessa história que é quando alguém conta uma história de vida, né? Quando a gente escuta uma pessoa contando uma história de vida e faça entender muito mais como é que aquilo tudo se atravessa, né? Eu acho que fazer a história descer do pedestal e chegar aqui no chão com a gente, de contar uma história de entender que, ai, fui lá, peguei o ônibus, tem um relato que é super interessante do Luffy, a memória falhou aqui, mas de um dos relatos do Passagem, ele fala sobre o cheiro do banheiro da rodoviária de Tietê. É super legal pensar que a memória tem cheiro, a memória tem textura, a memória tem gosto, e tem gosto que a gente às vezes reconhece, né, assim, então é super legal pensar nessas coisas e construir e reconhecer a memória como sendo essa textura de mundo, tem gosto de, sei lá, esse café velho que está aqui comigo desde algumas horas, assim. Então, eu acho que é um exercício importante esse, assim, né, de fazer ela ser mais, dá para pegar, né, isso eu acho bem importante. Acho também interessante, no outro contraponto, é, se a gente quer sair dos museus, se a gente também quer fazer memórias das locais, também é interessante, nas experiências que a gente teve com exposições, de ver o quanto essas obras clássicas LGBTs, o Lampião da Esquina, o Xana com Xana, a coleção completa da Cassandra Hills, não estão nas instituições culturais e museológicas que a gente tem de acesso público. Na maioria dessas exposições, o que a gente teve que, o que precisou se recorrer, foram de coleções privadas ou das coleções do próprio movimento. Então, é super interessante como mesmo a memória oficial, se a gente quiser ter esse contato, a gente não acha nas instituições oficiais, no Museu da Diversidade, na Biblioteca Nacional, a gente vai ter vestígios e muitos desses locais também não tem uma coleção que pensa uma separação para LGBTs, né? O que na Mário de Andrade tem de produção LGBT? A gente não sabe até hoje em dia. E o que a gente viu é que para essas exposições, mesmo para a gente resgatar, para a gente criticar uma memória oficial criada em exposições, né, para criar novas formas, mesmo aquela que já foi canonizada, a gente não consegue acesso a esses materiais. E foi nesse ímpeto também que a gente tentou marcar isso, de falar, se as instituições públicas não estão provendo isso, vamos então reunir a gente e disponibilizar para as pessoas, né? Se alguém quiser ir folhear o Lampião da Esquina, que é clássico, vá na sede do Bajubá ver. Se alguém quiser conhecer qualquer obra da Cassandra, vá ler no nosso espaço. A gente acha que é, querendo ou não, um legado e uma obrigação da gente enquanto comunidade mesmo, né? A gente precisa também resgatar essa memória oficial e criticar ela, porque se a gente só depender de outras instituições, a gente vai ter fadado a perder isso também. Vou fazer o esclarecimento aqui. É Lufer. Porque eu sempre confundo o nome do Lufer Satui com o Lufer Stephens, que é um cineasta. Então, sempre ficou esses dois nomes em cima, guardados no mesmo lugar na minha cabeça. E quais são os outros desafios que vocês encontram ao gerenciar esse acervo, esses acervos, né? Bruno, quer começar ou quer que eu vá? Você sempre adora falar de desafios. Então tá. Gente, tem uma coisa que é um desafio gigantesco. Assim, a gente fala, parece que tá tudo muito fácil, mas nunca é. Primeiro que a gente tá numa pandemia global, né? E neste contexto, a coisa toda fica muito mais difícil. Porque a gente está falando de um acervo e de um centro cultural. Então, a gente tem um monte de questões agora para estarmos aqui presentes, para a gente compartilhar o espaço, para a gente estar junto, que é super difícil, né? Então, isso eu acho que é uma coisa complexa. A gente também está em um momento muito, politicamente muito complexo, assim, né? E muito avesso a qualquer tipo de iniciativas de cultura, de preservação de memória e de diversidade, né? A gente não tem mais um Ministério da Cultura, a gente tem uma secretaria, que é, qualquer coisa. Mas é importante também contextualizar agora, hoje, 21 de maio, que estamos conversando, porque a realidade que a gente tem é muito difícil, né? De financiamento, manutenção, incentivo dessa cultura e memória, principalmente de cultura e memória em geral, mas principalmente quando a gente fala desse recorte, ainda que interseccional, LGBT, né? Então, desafios. Também temos muitos desafios quando a gente, eu acho que isso talvez tenha bastante a ver com o nosso trabalho como Casa 1, assim, também. A gente é um monte de coisa e não é ao mesmo tempo, né? Então é tudo junto, misturado. E isso desafia um pouco a gente pensar outras formas de trabalho também, né? Outros métodos, outras práticas, outros jeitos de precisar pensar também, né? A gente está no espaço comunitário, a gente não está necessariamente numa instituição de memória chique com com um piso maravilhoso, com um ar-condicionado, com todos os equipamentos e verbas do mundo, né? A gente está num chão da rua, é outra realidade. E aí, muitas vezes, para conseguir que as pessoas entendam que a gente tem que falar de outro jeito, a gente tem que pensar o acervo de outro jeito, a gente tem que pensar a manutenção desse acervo de outro jeito, né? Não adianta eu virar e falar que eu vou colocar um cartaz na porta do acervo falando que você só pode, você não pode usar essas salas, considerando que essa sala está dentro do espaço comunitário e muita gente usa ela para fazer psicoterapia, por exemplo, né? Ou para fazer algum atendimento, ou para fazer uma conversa, às vezes. Então, tem algumas disputas também que tem a ver com espaço, mas tem a ver também com essa concepção de trabalho e de realidade da casa, que são várias, que é um ambiente que várias coisas acontecem, que a gente precisa pensar o acervo não só na perspectiva de uma prateleira com livros que precisam ser mantidos, mas como esse espaço vivo, né? E aí todo mundo fica desesperado. Eu ri mais cedo falando da mapoteca, porque a mapoteca é um desejo. Muita gente quer muito desejar essa mapoteca para um espaço, mas, gente, a nossa sala é super pequena, não cabe uma mapoteca. A gente queria muito guardar coisas numa mapoteca, mas não tem como guardar uma coisa numa mapoteca agora. Então, é isso, assim, claro que existem condições super ideais para manutenção desse acervo, mas a condição, para mim, pelo menos, aí o Ramon também pode ficar apavorado, a condição ideal de manutenção de um acervo é aquela que existe, aquela que está, assim, né? Então, como é que a gente guarda essas coisas, como é que a gente preserva, pode não ser o super ideal da Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas é a nossa que está aqui, existindo neste lugar, né? Então, isso também é uma coisa para a gente, para todo mundo escutar e entender que, putz, toda hora é hora de fazer um arquivo, assim, de guardar as coisas, e está tudo bem. Elas estão guardadas do jeito que elas podem ser guardadas. A gente melhora, a gente vai trocando a roda com a carroça andando, mas é isso, assim, ele existe enquanto reconhecimento, inclusive, né? Isso para a gente é fundamental. Vai, Ramon. Acho que é super interessante que você trouxe do espaço, porque eu acho que não é só o espaço, né, a condição ser construída ali, como esse outro espaço também potencializa uma outra ideia de acervo, né? Eu lembro da primeira semana que a gente se mudou para Casa 1, já expondo, né, nas prateleiras, para acesso, para consulta, e entre elas, entre as obras que estava exposta, estava o livro Dama de Paus, que é uma pesquisa do começo dos anos 90, das travestis do Pelourinho, é uma pesquisa, hoje em dia, super rara de se achar o livro original. Se você for achar, vai ser R$1.000 para mais. E é um daqueles itens que você não vai encontrar em lugar nenhum, né? E eu lembro que nesse primeiro dia que a gente foi, no primeiro intervalo que a gente teve, esse livro sumiu. E eu entrei em contato com o Bruno de, bicho, o que aconteceu, né? Naquele pavor de, ao mesmo tempo que é como acontece, tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar. E dessa experiência foi super interessante. O Gabriel, que é um ex-morador da Casa 1, que está trabalhando com a gente hoje como estagiário, teve essa conversa inicial comigo, porque ele tinha muito interesse em trabalhar junto, depois de apresentar o livro do Anderson Reiser para ele. E eu falei, eu estava, na verdade, falando sobre outras coisas, falei da preocupação nossa, o livro sumiu, é um livro super importante, e a gente ficou conversando uns 10 minutinhos de por que, que esse livro é tão importante, né? Ou como a maioria das pessoas trans nunca vai conseguir ler ele, porque você não acha em lugar nenhum. E aí o Gabriel falou, ah, espera aí, em 10 minutos eu resolvo. E foi o trabalho do Gabriel, que foi incrível, eu nem sei com quem, como, ele conversou com as outras pessoas da casa, e em pouquíssimo tempo o livro reapareceu, né? Eu não sei até hoje quem foi, não importa, mas é interessantíssimo como o trabalho do Gabriel, de sensibilização sobre a importância de um acervo, né, de uma coleção de itens que as pessoas não vão ter acesso, mas vão ver aquilo também como elas, quando elas quiserem, elas podem consultar, que é diferente da biblioteca, foi tão sensível que a pessoa conseguiu colocar lá de novo e falou, ah, eu achei que era como a biblioteca, eu ia levar para casa para ler, porque eu nunca tinha visto aquele livro, e imagino que seja uma pessoa travesti que pegou, pelo relato do Gabriel, e queria ler mais sobre a história dela. E o como é pedagógico isso para a gente também. Essa galera que frequenta não está nos museus tradicionais. E o como a memória, o trabalho com a história, pode também possibilitar uma mudança dessa galera, né? Dessa nova juventude, de outras juventudes que a gente consegue trabalhar. Então, traz uma potência da gente repensar o que é o centro cultural, né? O centro cultural tem uma vida própria e os acervos têm que negociar, têm que dialogar, têm que pensar que não é algo para ser fechado, mas é algo também, uma potência da gente trabalhar com o patrimônio legado, né? Aqueles itens são patrimônio legado da gente enquanto comunidade. E se o pessoal ainda não percebe, é nosso trabalho, enquanto acervo Bajubá, conseguir sensibilizar e tornar isso vivo. Acho que isso é um desafio que não é só do começo, persiste, né? Posso colocar vários outros, né? A gente tem a memória digital, que é um grande desafio, as memórias recentes, por exemplo, hoje é o dia de celebração da retirada no CID da categoria transexual, de 2019, é de 3 anos atrás, né? A gente celebrou no dia 17 a retirada da homossexualidade, em todos os blogs estavam, né, em todas as mídias sociais. Hoje, que é uma data tão importante para a comunidade trans, a gente tem pouquíssimas postagens sobre. Então, a gente tem esse desafio também de reler a história e trazer a memória viva mesmo, né? Principalmente essa memória recente, que a gente vive no atropelo, no apagar incêndio, no lutar para não ser curado, para não ser preso, para não apanhar. Ou como a gente cria a memória de agora também, para a galera daqui 10, 20 anos, conseguir pensar o que foi hoje em dia, o que foi a década de 20, do século 21. A gente raramente pensa nisso, né? Enquanto movimento, enquanto comunidade, enquanto LGBTs. E acho que é uma tarefa que a gente tem de um dos principais desafios, né? De não só entender a memória como passado, mas a memória é do agora, né? Também, principalmente. Vocês se consideram inventores de memórias? Eu acabei de falar, vou deixar o Bruno responder antes, depois eu falo. Ai, toda vez eu... menino, inclusive, tudo que eu estou falando aqui pode ser mentira. Eu posso ter inventado absolutamente tudo, e todos esses, sei lá, quantos minutos já estivemos nessa conversa, isso tudo pode ser pura ficção. É isso, essa é a minha resposta. Acho que você podia contar um pouco, acho tão interessante a posição da Maria Belém falando do movimento de colecionadora para ativista de memória, eu acho tão bonito, eu acho que responde essa questão. Como veio do laboratório, você pode falar, Bruno. Mas a gente teve uma experiência muito legal dentro do laboratório de troca com experiências de arquivos na América Latina. Uma dessas conversas foi com a Maria Belém, do Arquivo Trans da Argentina. E é um arquivo que tem uma história incrível, que eu super recomendo para vocês terem um capítulo só sobre esse arquivo, mas que trabalha justamente, né, dessa coleção de fotos da comunidade das travestis e mulheres trans da Argentina, de começar a coletar desses álbuns que vão se perdendo, e ela narra exatamente isso, né, como no início a gente só era colecionadoras de imagens, e quando a gente foi trabalhando, divulgando e vendo isso como memória, como a gente acabou virando ativistas da memória, né? Produtoras de memória. E eu acho que esse movimento é super interessante, né? Quando você se desloca de ser alguém que não vê tanta importância naquilo, ou vê uma importância muito pessoal naquilo, para entender aquilo como um legado comunitário, né? Um legado que muda a nossa política, muda a nossa visão de mundo, muda nosso afeto, né? Como a gente sente se relacionar com os outros e com as outras. Você, Ramon, se considera um inventor de memórias? Ai, bicha, eu gosto muito da citação do Cazuza, eu adoro um amor inventado. Entre realidade e ficção, não existe separação. Tudo que a gente cria no acervo é inventado, né? É uma nova narrativa de vestígios, né? De evidências e fragmentos que a gente foi encontrando. Mas somos, né? Somos inventores de memória, com toda certeza. Inventaram essa memória. Felipe Mancini, Fernanda Cícero de Sá, Gisele Rocha e Juliana Bittencourt. Com a participação generosa, linda, colorida, de Ramon Matheus Bortolozzi e Bruno Oliveira, a quem agradecemos a disponibilidade por compartilhar conosco suas histórias, as histórias do Acervo Bajubá, as histórias da Casa 1 e de toda essa construção linda que eles estão fazendo. Essa conversa foi gravada por videoconferência no dia 21 de maio de 2021. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. Logo mais, às 19h, vai rolar o Mundo em Torno do Som, aprofundando nessas memórias sonoras, trazendo um recorte da cena contemporânea LGBT. Eu, se fosse você, não perdia. Também não perdia de chegar lá na página do Condô, condô.org.br/Rádio TV Mundo Novo, para encontrar todos os outros programas que estão sendo produzidos com o maior carinho para vocês durante essa temporada da rádio. Te esperamos na semana que vem. Usem máscara, não deem bobeira desnecessariamente por aí. Tá todo mundo cansado, mas a gente tem que conseguir seguir firmes. Beijo grande, se cuidem!